Wilson Produções. Anda que rouba. Essa menina que estava lá, não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Tem um cara simples como eu, ela que se tem na voz linda. Eu gosto de pegar, fica lambada.